500ml, 99 centavos. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo Esquinão. Jornal em Boabas, às 7, 9, 16 e 18 e 15. Aqui não tem fake news. Oferecimento Hospital de Olhos São João del Rei. WhatsApp 98883-7829. M. Rose, no centro, telefone 3372-1253 e em Matozinhos, telefone 3371-6458. Pipocão Distribuidora, em três endereços, Centro, Matozinhos e Santa Cruz de Minas. E Hobbs Pizzaria, telefone 3371-4720. Papo de Esporte. Papo de Esporte está no ar, oferecimento do Dr. João Pedro, resenha de ortopedista, Justo, retífica de cabeçote, Centro Automotivo Detalhes e JGM, Milhares Imóveis. Dr. João Pedro Rezende, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do joelho. Atendimento em ortopedia geral adulto e infantil, com enfoque em tratamento de artrose e lesões ligamentares do joelho. Atendimento na Endoclin. Agende já sua consulta. Telefone 32 99979-0875. Siga pelo Instagram, @dr.joaopedrorezende. Justo, retífica de cabeçotes de motores. Especializada em cabeçotes a diesel, álcool, gasolina e flex. Venha nos visitar e se surpreenda com um novo conceito de retífica de cabeçotes para atender São João del Rei e região. Qualidade no serviço e atendimento personalizado. Buscamos e entregamos seu cabeçote em São João del Rei e região. Faça um orçamento WhatsApp 32 99999-7801. Rua Antônio da Silva 64A, próxima ponte, em Santa Cruz de Minas. Economia de verdade, menor preço da cidade, é JGM. Penteadeira, 379 à vista ou 12 de 35 no cartão. Colchão solteiro, 269 à vista ou 12 de 25 no cartão. Cabeceira MDF Queen, 269 à vista ou 12 de 23,90 no cartão. E a nossa entrega, você sabe, chega em sua casa primeiro que você. JGM Bilhares Imóveis, telefone 3371-6117, em Matozinho. Centro Automotivo Detalhes, uma empresa do ramo automotivo há mais de 10 anos no mercado, oferecendo os melhores serviços em manutenção de sistema de direção hidráulica, direção elétrica e suspensão. Laboratório próprio para todas as marcas do mercado. Serviço especializado para automóveis, utilitários, picapes, caminhões e ônibus. Rua Prefeito Geraldo Cid Castro Valério, 55 Caieiras. WhatsApp 99937-5151. Papo de Esporte. Vamos lá no Papo de Esporte. Tite é demitido pelo Flamengo e também Atlético perde para Ipiranga e decide acesso à Série B no próximo sábado. Fala do Flamengo, então, que anunciou na manhã de hoje a demissão do Tite. Em comunicado, o clube informou que Felipe Luiz, que estava no Sub-20, comanda de forma interina a equipe. O Tite deixa o clube 2 dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será disputado quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã. Na última partida, no comando rubro-negro, vitória 1-0 sobre o Atlético Paranaense ontem à noite. né? O treinador foi muito xingado pela torcida antes, durante e depois do confronto. Escolhas do treinador foram questionadas, especialmente na eliminação da Libertadores diante do Peñarol. Na coletiva pós-partida, ontem, né, 9 horas antes do anúncio da demissão, Tite afirmou se sentir respaldado pela diretoria. Ele chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, em seu primeiro trabalho desde a saída da seleção brasileira. Com o Tite, né, o Flamengo termina o brasileiro, né, ocupa, né, o, aliás, foi ano passado, né, terminou em quarto lugar. Muito bem, Atlético, hein, foi derrotado pelo Ipiranga 2-1 na noite do último sábado lá em Erechim, Colosso da Lagoa, lá no estádio. Quinta rodada da segunda fase da Série C. O time mineiro não conseguiu garantir o acesso antecipado, mas ainda depende de si para chegar à Série B no ano que vem. Os gols do Ipiranga saíram no segundo tempo. Fabrício, aos 12:36, Sidmar fez contra após revisão do VAR. O Atlético descontou com o Natan. Apesar da derrota, o esquadrão tem chances claras de subir, né? Só empatar ou vencer o Londrina sábado, 5:30 PM, aqui em São João, na Arena Sicredi. A Série B, né, do ano que vem, já ganhou mais dois clubes. Confirmaram já a presença lá. Volta Redonda e Remo. Agora, no grupo do Atlético, né? Atlético está em primeiro, Londrina em segunda, Ferroviária em terceiro. 7 pontos cada. Todos com o mesmo, né, número de pontos. Mas o Atlético tem saldo de gols melhor. E o Ipiranga tem 6. Tá tudo embolado. Todos os times aí têm chance. Sábado, então, o Atlético joga com o Londrina aqui. 5:30, empate ou vitória. O Atlético já garante o acesso. Claro que a gente quer vitória, esquadrão. Papo de esporte, oferecimento doutor João Pedro Rezende, ortopedista, JGM, Bilhares Imóveis, Centro Automotivo, Detalhes e Justo, retífica de cabeçotes. É bola na rede. É em Boabas. Em Boabas FM, 96,9. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil. Puta que pariu. E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Vontade de ser esse cano de fingem que cê tá tomando, me fez delirar. Mas será que cê deixa eu participar? Vontade de ser escante, mata. Sua sede vem devagarinho, dando volta. Nossa boca fica molhadinha, aí essa língua passando em mim. Vontade de ser escante, mata. Sua sede vem devagarinho, dando volta. Nossa boca fica molhadinha. Nossa boca fica molhadinha, aí essa língua passando em mim. Esse Gustavo Lima com a Ana Castela Canudinho aqui na programação 96, fechando a programação desse amanhã. Daqui a pouquinho, em 10 minutinhos, tem o Light Music, mas agora tem horário eleitoral obrigatório e gratuito. Até já. Então curte, participe, tem mais música pro nosso lazer. No ar em Boabas, mais música, uma rádio feita pra você. É novidade, honestidade, transparência. Começa agora o programa da coligação Renova São João 22. Agora é 22, Aurélio e Rogério. Este é um programa especial com histórias de confiança, esperança e transformação que mostram por que Aurélio 22 é a melhor escolha para São João del Rei. Meu nome é Márcia, eu sou de Resende Coça. Eu tive a oportunidade de ter o Aurélio como prefeito. Eu tenho um filho, 28 anos, ele é especial, né? Na saúde eu sempre fui muito bem tratada, muito bem recebida. A nossa cidade foi um progresso muito bom. Eu sou uma paciente oncológica, sempre tive as portas abertas, né? Então vocês podem confiar nele, que ele luta pelas causas boas. Além de ser uma pessoa que entende as pessoas, ele faz pelas pessoas. Vocês podem confiar. 22 é trabalho sério, agora é 22. Aurélio e Rogério, é 22. Agora é 22. Eu me chamo Carol, eu sou de Resende Costa, né? E tô aqui pra poder falar um pouquinho mais sobre o Aurélio, que nas eleições anteriores ele foi prefeito na nossa cidade. Pra dizer que, assim, ele mudou muita coisa pra melhor, consertou muita coisinha que precisava ser consertado, deixou uma raiz muito boa, que hoje é o nosso prefeito lá, que foi vice dele na época, e deixou uma raiz muito boa. E pra dizer que vocês podem confiar, é um grande administrador, uma pessoa humana, de família. Conheço a família dele, pessoas muito boas, honestas, né? Então, assim, pode confiar de corpo e alma que com certeza ele fará o possível e o impossível para melhorar São João del Rei. É 22, é trabalho sério, agora é 22, Aurélio e Rogério. É 22, é trabalho sério, agora é 22. Sou Lucas Paulo. Atualmente sou prefeito da cidade de Resende Costa. Né, nós iniciamos o projeto aí para Resende Costa, né, em 2012, tive a oportunidade de ser vereador junto com o Aurélio. E Resende Costa realmente transformou. Né, quem conhece Resende Costa vê hoje, né, o que foi feito de importante pelo Aurélio. O Aurélio deixou uma contribuição muito grande, principalmente na boa gestão. Administrou muito bem a cidade. A prefeitura hoje é consolidada, é organizada. O Aurélio é um cara muito sério, correto. Né, saiu da prefeitura aqui de Resende Costa com a cabeça erguida de ter feito um bom trabalho. O Aurélio é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa muito trabalhadora e principalmente muito honesta e certa. Então, o Aurélio é fácil você ser amigo dele. Para São João del Rei, eu acho que é a oportunidade de São João del Rei mudar a política, está na hora de virar a chave. São João del Rei tem a oportunidade que a gente Costa teve lá atrás, de mudar o cenário político. E escolher o Aurélio, com certeza, vai ser a escolha certa para São João del Rei. Muito bem, é dessa forma que queremos construir uma cidade melhor. Por isso, no dia 6 de outubro, vote Aurélio Rogério 22. Conheça mais os nossos candidatos pelo Instagram, arroba Aurélio Suenes e arroba Rogério Cury PL. Aurélio e Rogério. E esse foi o programa da coligação Renova São João 22. Agora é 22, Aurélio e Rogério. Agora é outra história. Começa aqui o programa da coligação para cuidar de São João. Para criar uma outra história para nossa gente, vote 13. Hoje vamos falar sobre assistência social e inclusão. Temas fundamentais para garantir que todos os moradores de São João del Rei tenham seus direitos respeitados. Lívia Guimarães e Dani Mufato têm propostas concretas para tornar nossa cidade mais inclusiva e socialmente justa. Dani, a inclusão é uma pauta muito importante para você. O que vocês pretendem fazer para garantir os direitos das pessoas com deficiência em São João del Rei? Vamos criar a lei de inclusão do município para garantir que as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados. Além disso, nós vamos viabilizar a acessibilidade em todos os prédios públicos e fiscalizar para que essa obrigação seja cumprida. Nosso objetivo é que todos os cidadãos tenham acesso a serviços e espaços públicos de forma digna e inclusiva, como recomenda a Lei Brasileira de Inclusão. Dani, em relação ao trânsito e ao transporte, como vocês vão melhorar a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida? Nós vamos incentivar a continuidade do planejamento de acessibilidade no trânsito, com a construção de pistas de rolamento para cadeirante e acessibilidade nos pontos de ônibus e táxis. Também vamos articular dias e horários de transportes acessíveis para cadeirantes nos bairros, distritos e comunidades rurais, garantindo que o direito à mobilidade seja uma realidade para todos. Lívia, o que está previsto para fortalecer o sistema de assistência social em São João del Rei? Vamos ampliar o número de atendimentos no CRAS e aumentar as equipes multidisciplinares no CREAS, garantindo que mais famílias tenham acesso ao serviço da assistência social. Além disso, vamos garantir que a execução de benefícios eventuais, como cestas básicas, aluguel social e outros, não tenham interferência político-partidária. Lívia, como vocês vão apoiar as famílias em situação situação de vulnerabilidade. Vamos ampliar a distribuição de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade, mas sem limitar o acesso a isso, como acontece hoje. Queremos que essas famílias recebam um atendimento mais amplo, que inclua acesso a outros programas assistenciais. Também vamos fazer parcerias com a UFSJ para que projetos de extensão da universidade possam ser realizados em conjunto com a prefeitura, fortalecendo o impacto social na cidade. Essas são algumas das propostas de Lívia e Dani, as candidatas do Lula, para melhorar a assistência social e a inclusão em São João del Rei. Se você quer uma cidade mais inclusiva e socialmente justa, vote 13. Siga Lívia Guimarães e Dani Mufato nas redes sociais para saber mais e enviar suas sugestões. Minhas amigas e meus amigos, a gente sabe que ninguém governa sozinho. Em São João del Rei, vote Lívia Guimarães. Ei, anota aí, hein? Dia 6 de outubro temos um compromisso na agenda. Vote Lívia, vote Dani, vote 13 para cuidar de São João. Lívia Guimarães e Dani, você pode confiar. Vem votar no 13, nossa prefeita está pra chegar. Coligação para cuidar de São João. PT, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade. Pra ouvir a voz do cidadão, pra investir na educação. É mais saúde por aqui. Agora é 25, Jânia Costa e Igor Sandin. Olá, minha gente de São João del Rei, zona rural, amigos queridos. Nesse momento, Jânia Costa falando diretamente com vocês para agradecer, para dizer que foi tudo muito bacana esses nossos encontros, os carinhos recebidos, abraços, beijos. Eu só tenho a agradecer a minha gente e dizer a vocês, Jânia Costa, 25, eu estou preparada, eu estou pronta para fazer aquilo que realmente São João del Rei sempre sonhou que fosse feito, estar presente na dificuldades, nas horas boas, podendo oferecer a vocês todo o meu carinho. Portanto, é a Jânia, a prefeita que vocês nesse momento precisa. E quero aqui reafirmar o nosso compromisso para com a nossa cidade e com o nosso povo. Criaremos o programa São João Mais Saúde. Revisar e modernizar o plano diretor. Criação da Secretaria de Segurança Pública em nossa cidade. Melhorar a infraestrutura e dar condições de trabalho a todos os profissionais da UPA. Implementação do programa São João de Olho Aberto. Ampliar e modernizar os nossos postos de saúde, estendendo seus horários de atendimento. Aumento de vagas nas nossas creches para atender melhor a família sanjoanense. Promover a integração da segurança pública, polícia militar, polícia civil e guarda municipal. Valorização dos nossos professores e também a todos da área da educação. Vamos criar a rede protegida municipal para o homem do campo e para o homem da cidade. Implementação do programa da Mais Eficiente, sábados, domingos e feriados. Ampliaremos as escolas em tempo integral. Melhorias na nossa iluminação em São João del Rei e também nos nossos distritos. Criação do pré-ENEM municipal. Criação do calendário anual de eventos em São João del Rei. Vamos promover eventos culturais e revitalizar os nossos monumentos históricos. Melhoria e modernização do transporte público em nossa cidade. Criaremos um banco de dados de profissionais autônomos. Maior transparência na informatização de todos os serviços do poder público municipal. Melhorar todas as infraestruturas de nossos bairros. Melhoria das nossas estradas vicinais. Nosso distrito merece respeito. Programa Estrada Boa. Fortalecer a nossa agricultura familiar. Retorno da nossa ouvidoria da Prefeitura Municipal, 24 horas. Melhoria da limpeza urbana. Redução do tempo de espera dos exames e cirurgias em nossa cidade. Agora é 25. Eu, Igor Sandin, junto com a Jânia Costa, vamos governar nossa cidade para todos, com compromisso e responsabilidade. Eu tô com 25, eu tô com Jânia Costa, é dela que a cidade gosta. Eu tô com 25, essa mulher ninguém supera, agora é Jânia Costa, é a vez dela. Vou com Igor Sandin e Jânia Costa, é deles que o povo gosta. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Aqui para você economizar, tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedades e ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Barra Mas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Barra Mas. chama, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahama, chega mais, é logo aqui. Ótima tarde pra você de segunda-feira, hoje 30 de setembro. E aí, tudo bem? 96,9. Alvarenga por aqui, tamo junto até as três. E começa o Light Music dessa segunda até duas da tarde. Músicas pra você relaxar no seu horário de almoço. Que beleza, o Light no oferecimento de Clean Vida, Postinho do Pátio Matuzinhos e Farmácia Santa Terezinha. O Postinho do Pátio tem uma super novidade pra você, Clube Carbi. Com o Clube Carbi, você motorista faz a compensação ambiental de 8% do volume abastecido. E tem mais, além de contribuir com o meio ambiente, o motorista que participa do programa recebe 1% do valor pago como cashback. Para participar, basta fazer o cadastro na plataforma Clube Carbi. É fácil e rápido. O Postinho do Pátio é um dos primeiros postos do país a fazer a compensação de parte dos gases de efeito estufa dos abastecimentos. Participe! Venha para a Clean Vida. Sua saúde em boas mãos. A Clean Vida é uma clínica completa, com profissionais competentes. Acupuntura, fisioterapia, quiropraxia, odontologia, pilates, psicologia, RPG e muito mais. Atendimento a convênios particulares e também a domicílio. Venha para a Clean Vida você também. Rua Antônio Rocha, 75A, no centro. Telefone WhatsApp 3373-1686 ou ligue 32 3938-0000. A Farmácia Santa Terezinha está a todo momento pronta para atender você e sua família, porque o que nós da Farmácia Santa Terezinha queremos é lhe dar atenção, tranquilidade e respeito. Farmácia Santa Terezinha, porque tem coisas que não precisam mudar. E atenção para o novo número da Farmácia Santa Terezinha: 3372-1764. 3372-1764. Precisou de medicamento? Ligue para a Farmácia Santa Terezinha. Novo número: 3372-1764. Hora certa, Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Na 96, meio de 13. Light Music. Agora, na Emboabas FM. Light Music. Uma hora com músicas pra você relaxar. Light Music Emboabas. Light Music tá no ar. Conversando com Eli Moraes Moreira, que se foi há alguns anos, né? Sintonia. É melô do farmacêutico, na época o pessoal falava, não tem remédio. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem.

Muito legal, Doobie Brothers, Listen to the Music aqui no Light, antes Moraes Moreira, intervalo, voltamos já já em 3 minutinhos, rapidíssimo, 12:21 agora. Light Music. Em Boabas. No ar em Boabas, mais música. Uma rádio feita pra você. A franquia Natura, se apenas R$44,90. E os mais equilibrados, bonitos e saudáveis, da raiz às pontas. Imperdível, não é mesmo? Natura São João Del Rey. O Arthur Bernardes, 109 Centro. Instagram, @franquianaturasjdr. Minhas amigas e meus amigos, é hora de votar em quem vai nos ajudar. Em São João del Rei, vote Lívia Guimarães. Aqui é a Lívia Guimarães, a candidata a prefeita do Lula para a prefeitura de São João del Rei. Em 12 anos como vereadora, eu presidi a CPI dos Alimentos Vencidos. Também estava na luta pelo início do plantão pediátrico e também criei a lei do Diário Oficial Eletrônico. Sou candidata a prefeita porque acredito numa cidade melhor. Coligação Maturidade São João, PSB, pessoal, Rede Solidariedade. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Um povo que não tem oportunidade de manifestar sua cultura vai perdendo aos poucos a sua história. A cultura em São João há séculos vem esquecida completamente. Tanto é que o turismo e a cultura da cidade vem padecendo de um abandono tremendo, né? Precisamos ter uma Secretaria de Cultura forte e atuante que conversa com todos os segmentos artísticos e culturais de São João del Rei. Aurélio e Rogério. Fecha mês, Esquinão! Só nesta segunda, 30 de setembro. Ovo branco perfa com 27,99. Alho roxo a cada 100 gramas, 1,69. Macarrão Dom Sapor e ovos, 500 gramas, 1,99. Fecha mês, Esquinão! Feijão vermelho Elisa, 1 quilo, 7,99. Pão francês, Esquinão, 1 quilo, 9,99. Hambúrguer Resende, 56 gramas, 89 centavos. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo Esquinão. Todos os dias, às 9 às 2 da tarde, quem programa em Boabas Mais Música é você, Programador 96. Oferecimento Múltiplo, Casa e Construção, WhatsApp 999968889. Bob's, Max Shop, a rede de lojas que mais cresce, 999968889. Bob's, Max Shop, a rede de lojas que mais cresce no Brasil. E Laboratório de Anatomia Patológica, na Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Você está ouvindo Light Music.